Um, dois, três e. Bom, tô começando aqui mais um 12cast, segundo episódio aqui, entrando no... Hoje vai ser um especial sobre a Finlândia, sobre a nossa querida Salin Arminha. Salinha é Saúde Sister, pra quem não sabe, isso significa que ela é incrível. Incrível. É a minha finlandesa preferida no mundo inteiro, pra você ter noção. Não. Estamos contando aqui, vamos fazer a rodada de apresentação. Quem tá aqui hoje? Eu, Raquel, tô aqui. Raquel Fernandes, 25 anos de idade, 2 anos de experiência de podcast. Tô muito feliz com a nossa convidada de hoje, que é a Cora. Cora. Olá. É uma fadinha que mora no nosso coração e habita a terra, deixando ela mais purpurinada. E veio aqui especial desse podcast, mais do que especial, que é da nossa querida Norminha. Oi. A Sally, querida. Tô aqui. Tudo bem? Tudo bom. Tote Sister, vocês duas são incríveis. Aqui também tá o Matheus com a gente. Olá, vocês olá. Duas. Nosso comentarista já de muitos Matheus, carnavais. Muitos carnavais. Tudo bem? O que você conta? Ah, conto que quem nunca experimentou, experimente salmiak. Salmiak, essa bala do inferno. É uma Nossa bala senhora. Finlandesa. O maior presente grego que a Finlândia traz. É um sabor gustativas. Único. Exato, um sabor único. Elas arrepiam o cabelo, suas papilas gustativas. Eu já imagino a história dessa bala. Quando a Finlândia foi invadida, eles inventaram um truque pra quem chegasse. Vai embora daqui. Nossa, a maioria não essa gosta. Bala, porém, a gente que gosta, viu? Tô até comendo uma bala de anis, e sal, que a bala petróleo. É o sal Miyagi, que era um golpe igual do mestre Miyagi. Claro. Olha! Claro. Sal Miyagi. Aqui em nossa república sempre, né, a gente tem uma tradição já de décadas de receber gringos, for a long time, e a gente sempre dá, né, gosta de trocar experiências com países diferentes, né, e foi uma experiência muito enriquecedora, porque a Finlândia é conhecida, o brasileiro sempre cita a Finlândia para falar onde a educação é ótima, onde a política funciona, onde tem funciona, a aurora boreal, onde é tudo perfeito, fala, Finlândia, Finlândia, Finlândia, Finlândia, Finlândia, Finlândia. Onde as pessoas e bebem... E onde é a Finlândia? Vodka, Finlândia. Onde as pessoas bebem sozinhas também. Na mesa do bar, olhando para a parede, porque não querem socializar. Mas isso é um tabu que a gente vai trabalhando aí. A gente trabalhou esse ano inteiro com a Sally. E descobriu que os finlandeses são frios, mas têm um fundinho de esperança, né, amiga? É verdade. Tem esperança, né? Sim. Now you remind me of something good. I was thinking of doing this in English, so you can share with your friends. Yes, because we are an international podcast. Yeah. We don't work only we in have, Portuguese. We major, can work in Finland, in Sueco. Uh-huh. Sally, por favor, você pode ensinar os nossos ouvintes como fala boa noite em sueco? Gukvel. Gukvel, pessoal. Gukvel. Gukvel a todos. E também temos aqui uma fluente de uma das línguas mais belas e charmosas consideradas mundialmente, que é o francês. Tupi-guarani. Correto, Savá, Corinha? Savá. Muito bom, muito bom, muito bom. Sério, eu queria que você abrisse explicando para um leigo, para um caipira, que nunca viu o que é a Finlândia. O que é a Finlândia? Como é a Finlândia? Que lugar é esse? É um lugar que fica muito longe do Brasil. E tem poucas pessoas e tem neve. Sempre tem neve? Sempre não. No verão tem até 25 graus de... 25? Tem até 25. Legal. Essa é a máxima. E Vocês têm a cultura também de ir pra praia, fazer topless quando tá vindo... Pra praia não, pros parques, né? Pros lagos. Vocês estão só na praça? Como na praça? Tipo, na praça. Em qualquer lugar. Uma praça no meio da cidade. Não, no parque. No parque. É, legal. Daí vocês colocam biquíni? Pode ser, pode? Sim. Sim, pode, sim. Legal. É. E a educação lá é ótima mesmo? Seu professor de escola era um gênio? Como era isso? Não sei, a educação é boa. Mas que não é. Não, não sei porque você tem aula também. Normal? Aula normal. É, senta na sala, mas tem aula. É, tem aula, mas você só começa a escola tipo com 7 anos de idade. Ok. Que aqui começa mais cedo, não é? Depende. Por exemplo, em muitos países começam mais cedo. 7 anos é a primeira série, que agora não é mais série, né? Agora é ano. É, a escola particular tem aí do pré. A rede municipal tá inserindo o prézinho aos poucos. É verdade. Até pra ajudar os pais a trabalhar, né? Quando você. Quanto mais você deixa as crianças na escola, mais você mantém a força de trabalho funcionando. É. Mas não sei a chave assim. Da educação boa, mas dizem que é boa. Uhum. E aí. E como que é o inverno lá? Quando começa o inverno, você fala, fudeu. Não. Os White Walkers estão vindo. Chegou a neve, na verdade, ontem, e todos os meus amigos mandaram fotos pra mim. Sim, da neve, porque chega. Tipo, em novembro está todo escuro, todo o tempo. Aí chega a neve e salva a gente. E as auroras? Escuridão. As auroras às vezes chegam. Isso é bonito, hein? A neve salva vocês da escuridão. Porque ela cai, reflete. É branca, é luz. É luz, porque não é algo triste, né? Não é nada triste. É muito alegre. É mesmo? Não, como é que tá escuro e a neve? Porque a neve no céu reflete o sol tangente, é isso? Não sei. Mas o céu está claro com a neve? É isso? O céu não fica claro. Não, mas claro, o chão fica claro. O chão reflete. É. Sim. E daí a escuridão você diz que é a falta de sol, né? Bom, sim. Tá nublado, mas está dia. Falta de luz, na verdade. Tá falta do dia, assim. Falta mas do chega dia. Quantas horas do dia? No pico do inverno, o dia tem quantas horas? O dia tem tipo 4 horas. 4! Como eu queria. Das 11 de manhã até as 5 máximo. Ah, não, 4. Dá pra ir pra balada, voltar, se recuperar. Imagina o que é um after. Adorei aí essa perspectiva. Cedo pra ver o sol. Vocês gostariam, assim. Deve rolar isso, né? Nossa, eu madruguei às 11 pra ver se nascer do sol lindo aqui. Mas rola nascer do sol às 11? Tipo... Não nasce não, assim, só aparece. Só dá uma brilhada. Não dá pra ver o sol não todo dá pra dia. Ver o sol, né? Porque é a sua luz que chega assim. Tipo, gente, cara. Meio claro, cinza, né? É muito cinza, muito cinza. Então você deve ter pirado com o solzão aqui. Claro. Já vê pela esse cor da pele da mulata. Coisa linda. Claro, como sim. Sol. Não, a Sally, quando chegou, passou 2 meses de biquíni. Como assim? Sim, eu lembro como se fosse hoje. A Sally conseguiu concretizar o conceito no nosso apartamento, tomar sol na laje. Tomar né? sol na A gente não pode negar que foi ela que trouxe isso pro nosso AP. Grande. Virou nossa rotina semanal aqui de. Né? Ducha e sol na laje. Você sente natural. Que as pessoas têm um humor diferente pela quantidade de sol que elas recebem? Você tá falando. Boa pergunta, lá. Cuidada. Ah, lá e aqui também. Não sei se é por causa do sol, deve ser pela cultura total, mas tem pessoas que ficam deprimidas no inverno, né? Porque não tem luz. É, lá até tem e você aquela, quer ficar a em lâmpada casa do sol, né? A depressão. É. Sim, sim. Pra te dar a vitamina D. Sim. Pra fazer tem você que tomar. Não lá dizem depressivo. Que você tem que tomar a vitamina D o ano inteiro, na verdade. Legal. Porque as horas de sol não chegam bastante. Ah, mas tudo bem. No verão. Mas você é legal ter essa consciência, né? Eu mesmo tô tomando vitamina D. Parece que não toma faz mal excesso. Você sente que a sua pele lá, o sol é menos agressivo. Pessoal, muito menos agressivo lá. Lá você consegue ter uma pele branca sem ter rugas. Mas o sol não é mais perto da Terra? Eu sei disso, mas o sol não fica mais perto da Terra por conta de sua inclinação? No verão? Uhum. Eu acho que fica mais perto, mas a luz vem assim, não vem direito lado. Como aqui. Vem direito, aí é mais forte. Lá é bem norte, é bem norte. É muito norte. Sabe o norte da França? É. E outra, em questão de camadas, né, deve ter muito mais proteção lá de poluição, dessas coisas de destruição de camadas que deve proteger mais a chegada dessa luz do sol, não é? É, só de vir na tangente, né, você corta a atmosfera de assim, né? É, que quem assim, tá ouvindo não vai saber. É. Corta, corta tangenciando a atmosfera, pega, né, de horizontal, então, né? Em vez de então você não tem a tipo reflexão grau, né? Do sol que te queima. Você não também, tem baixo pra cima. Você não tem potência por metro quadrado. É. Exato. Né? Isso, assim. E vocês têm costumes potência. Que vocês fazem, coisas que vocês fazem no inverno? Danças circulares. Específicas, assim, pra lutar essa falta de luz, talvez? Não sei. Tem essas lâmpadas de tipo luz que você coloca no, ao lado da sua cama e aí ele começa umas horas antes pra você acordar melhor. Com a luz natural. Olha que legal. Mais ou menos. Porque é muito difícil se fica todo o tempo. E é uma luz escuro, quentinha, assim? Como é? É, não é quente, porque as casas estão quentes já. Já estão quentes. Vamos falar e aqui. E as saunas? É verdade. E as saunas são quentes porque também. Você aliás, precisa transpirar pra eliminar sim. toxinas. Ah, tem sauna. Diz que é o esporte então, saunas... nacional. Eles são medalhista olímpico de sauna, né? A Sally é diz que ela aguenta sauna de 100 graus. É. Bom, sabe 100 que é isso? Pra mim é já muito, mas 80 100 graus. Normal. 80 é normal. É isso. Você tá muito doido. E depois toma banho de contraste com sim, água toma, fria. Toma, sim. Vai na neve também. Isso, dá um mergulho na neve. Sim. Sim. Isso aliás, que elimina o... todas as toxinas. Eu não lembro, que é mágico. Eu é legal, não lembro hein? Quem que falou, é mas... eles não transpiram, cara. E transpirar... 30 minutos na hora? Eu não sei doido. Que interessa. Ah, não, eu acho 30. Eu... Assim, gente, não, 100 não, graus 20, é eleitor pururuca, cara. Olha, já teve um gringo que falou que só aqui no Brasil passa frio, porque lá fora tem aquecimento nas casas. Exato. E só aqui que você fica dormindo também. Coberto de um monte de cobertor. Você já nunca pega treme. Calça. Você passa frio aqui? No inverno eu passei, sim. Passou? Porque... Nossa, coitado, deixa eu contar essa história. A meia. Não, estava eu num dia muito frio, eu embolado em três cobertores no meu quarto... Falei, cara, as gringas devem estar morrendo, porque a Sally, né, morava com a irmã até metade do ano. Aí eu fui lá no quarto, tava as duas batendo queixo, assim, ó, encolhidinha, cada uma com um lençolzinho, assim. Eu falei, vocês são doidas, cara, vocês acham que estão aonde? Vocês vão morrer de frio. É muito porque louco, esse apê cara. Também é bem gelado. Nossa, né? Eu peguei todos os meus cobertores reserva ali né? E dei que pra ela. Calefação. E sempre tem que ter as janelas abertas assim, pra lá. É. Ó, eu queria perguntar se vocês aprendem quais são as refeições que têm vitamina D, tipo, com alimentação. Ah, tem que comer vocês... fruta, tipo. É isso? Mas sim, lá não tem é fruta. Isso. Né? Não tem. Tem importada. Então vem tudo da fruta, não tem você nada. Você já tinha visto um alface? Prato. Alfaces, claro. É, vocês comem mais carne. Parece uma coisa não, frágil. Não, a gente tá... Quando não, eu morava peixe, em Manaus... Peixe, né? Mais. Uhum. Quando eu morava na Amazônia, os alfaces eram tudo estragados. Porque eu vinha aqui do centro-sul e até chegar lá de moço, barco já... A salada murchado, é horrível. Na Amazônia a salada é repolho. É, tudo torça tudo pra morso, comer um repolho. Nós, porque é o que é mais resistente, né? Os tomate verde e estragado. É. Não dá nem tempo de maturar, já. Nossa. Que, lá vocês sabem que... de onde que vocês importam mais fruta? É, sempre tem escrito na placa no supermercado de onde vem, mas não sei se é verdade. Nicarágua. Vem tipo, laranja vem do Egito. Egito? Vem muita coisa da Índia. Laranja? Também. Índia não. Fica tão longe. Eu sabia que Egito não tá tipo, laranja. É. E o que você acha que o seu conceito, assim, de quanto a sentimentos mais mudou? Por exemplo, amizade, se você ressignificou amor, amizade, família, relações. A família, sim, eu acho. Ou seja, não sei. É difícil isso, porque depende da pessoa totalmente. Eu acho que tem pessoas brasileiras que até parecem finlandesas. E tem finlandesas que talvez parecem mais brasileiras. Tipo você. Tipo eu. Mas numa você cultura é muito geral. Brasileiro. Numa cultura geral do jeito do calor, assim. Da personalidade comum do brasileiro. Bom, sim, você brasileiro... diria que isso te afetou em algumas áreas do sentimento? Sim, claro. Claro. Eu tinha muito medo antes de vir pra cá. Aí eu conheci alguns brasileiros, por exemplo, vocês. Aí eu fiquei sem medo. Porque, tipo, todo brasileiro ajuda com tudo. Ai, e, que não, mas não, eu tô falando em sério. A finlandesa só fala a verdade, né? Sério? Aí... vale a pena ressaltar. Ressaltar finlandês isso. Não mente. Não consegue, não consegue. Não olha consegue. Pra você e fala... Não, verdade. Isso é ótimo. Não, brasileiro é muito... Você pergunta, você tá brava? Lindo. Tô... É. Pô, mas é, né? Não tem. Não, eu lembro a primeira vez que eu te conheci aqui. Doce, né? Que você tava com o amigo Luiz, que é da onde mesmo? De Maringá. De Maringá. Registro. Um querido, inclusive, Luiz. Trouxe a Sally aqui. Salve pro Luiz. E o Vitor tava em casa, e daí eu cheguei e cumprimentei. Ó, oh, finlandesa. Pra mim, eu nunca tinha conhecido uma finlandesa. Daí a gente deu um beijo de oi, né? Já tentei dar aquele abraço, foi meio estranho, mas foi legal. E daí na hora de ir embora, a gente tava ali na cozinha, e daí você olhou pro Luiz e falou assim: tem que dar um beijo pra dar tchau também? E daí a gente falou: sim, beijo pra dar tchau. Eu fiz isso. Tadinho. Uma querida. Porque ele é uma semana aqui, estava. É. Uma semana aqui. Não, quando o Yuka, irmão da Emma, veio falar comigo no Face, eu falei: da hora, vou passar o ano inteiro trocando bandas de metal e falando de metal, porque os finlandeses, claro, né? São 100% metaleiros. Sem metaleiro, né? Sem metaleiro. É mentira. Eu já cumprimentei elas na porta assim. Não, mas vocês sabem o que eu escuto aqui em casa, né? Reggaeton! Reggaeton! Aí chega uma finlandesa ouvindo reggaeton e eu não tenho com quem falar de metal. Não, não é. Quem diria? Isso é mito, hein? Desculpa, isso é mito. O mundo globalizado é. É complicado, viu? Sally, conta pra gente algumas coisas que te assustaram, que os brasileiros fazem que te assustaram. É compartilhar toda a comida. Comendo, tipo, você acaba de morder e aí fala: "Quero comer". É muito estranho pra mim. Já me acostumei. Mas claro. É nojo de interagir com a saliva do próximo? Não, então. É só você falar que não tem herpes. Exato. Eu já. Mas é estranho, funciona. Tem uma coisa nojenta meio assim, um pouco de nojo, mas já me acostumei. Né? Tem mais alguma coisa? Isso que surge primeiro, não lembro agora. Bom, quando você lembrar, também, você fala. Moto, bebida também. Daí eu falo. Nossa, teve mesmo. Eu conheci um canadense, que falou que entrou numa casa no Canadá que tinha alugou um quarto lá. E tinha mais 5 ou 4 brasileiros. A primeira coisa que ele fez, ele chegou lá primeiro dia e tinha uma garrafa de cerveja e um copo só na mesa. E o cara falou: não, porque tem um copo na mesa, né? E ele começou a ver todo mundo tomando de um copo só. E ele não conseguiu entender. Foi um negócio. É, meus amigos que moram em Nova York, eles falam que lá o pessoal não se beija à toa. Beijou é pra transar, não dá beijinho. Trocar saliva é uma coisa muito íntima já. E o carnaval, hein? Falando nisso, vamos entrar. Vamos deixar esse assunto pro próximo. Fica pro próximo assunto. Oi, mas eu tenho uma coisa estranha dos brasileiros, que vocês vão ficar um pouco assim, achando que vem é uma coisa estranha. Eu acho que o brasileiro também é um pouco tímido quando conheceram um gringo. Sim. É, quando eu... É síndrome de vira-lata que chama. Oi? Do quê? Síndrome de vira-lata. É? Nós somos ensinados desde sempre que lá fora é muito melhor que os países ricos. E é mesmo. Mas a gente é tão martelado disso que tem uma intimidação, assim. Não, mas... Mas como é que isso rola comigo também? Com americanos tipo, aqui, eu dou isso é medo muito forte. Pras pessoas. Ah, sim, porque você é da Finlândia. Você é parece ser um ser superior. Toda aula de geografia fala que na Finlândia... Não. Mas o que você... Por isso dá medo, né? É. Não, mas por exemplo, quando chegam pessoas e querem me conhecer, aí ficam falando um tempo, aí perguntam de onde eu sou. Aí eu falo da Finlândia, aí que ficam calados. É estranho pra mim, porque começa muito, falando muito. É. E entendendo que eu também entendo já, dá pra conversar. Sim. Só quando eu falo... Às vezes eles não sabem onde é. Mas é porque eu acho que o brasileiro desconhece totalmente da Finlândia. É, de não ter referência, de achar que não vai ter o que conversar com você, porque ele não sabe nada da Finlândia. Eu já muitas vezes pergunto, tipo, saber onde fica. Fica ali, perto da... Né? Sim. Né? Da muito Rússia, né? Do Canadá. Sim. Tem uma teoria, assim, fala, tipo... Mas eles... Né? E você vê também que eles param de falar porque eles acham que você não vai entender o português? Eu sinto assim, mas talvez seja uma coisa minha também. Porque eu às vezes fico com vergonha do Aliás, português. Puta surpresa, né? Você já chegou falando português, banjando português. É, entendia tudo. Raquel, assim, ela chegou entendendo gírias já. É, porque também falava já o espanhol craque. Pra você pegar português foi muito rápido. Realmente você é um caso incrível. De sucesso de estudo mundial. Incrível. Eu tô ficando com vergonha. Nossa, sério. Parabéns, gente. É. E na Finlândia vocês falam finlandês e sueco igualmente? Bom, tem pessoas que falam, sim, mas a maioria fala só finlandês. Aprende sueco na escola, sim. Mas é uma matéria bem odiada, assim. Tá. Inglês também? Na inglês, escola? Inglês todo mundo aprende, sim. Na escola também? Inglês, sim, sueco, na escola. Inglês é fácil. Inglês é tipo o que você começa a aprender. aprender primeiro. É? Aí depois você aprende o sueco. Que e pra vocês também. É fácil aprender outras línguas. Porque é obrigatório. Tipo, com o finlandês você não pode viajar a nenhum lugar. Não serve pra nada. Não tá lindo, não. Mas português é quase igual, né? Português tem que bom, sete mas países. Vocês são tem um pouco mais. Tem mais falada no mundo, né? Ah, mas só por conta do Brasil. Mas não. Também dá pra entender espanhol. Não, dá pra entendo. Ler os textos. É verdade. Espanhol, é. Francês. É verdade. É. E o sueco, qual é a razão de aprender o sueco? Porque é outra língua... Que é perto lá, né? É outra língua oficial e tem muita história, que é assim, sim. Ah, isso aí. Foi uma língua importante na história e ficou... E a mitologia nórdica? Eu não sei. Que você acha disso. Da religião brasileira? Ué, não tem um velho famoso que é da Finlândia? Deve ter uns velhos famosos de lá, um mas que dá sei. Presentes? A ele, que é o Papai Noel. Ah, que eu uma vez falei Papai Noel e todo mundo ficou rindo. O Pai Noel. É. E ele, a história dele é de lá? Ele mora lá, né? Mora até hoje? Claro. Nossa, tem um parque pra, ele visitar, pra você visitar ele. Tem parque de diversão do tem, Papai Noel? Tem. Tipo uma Disney natalina. É. Como só que é? Menor. Mas nossa, eu nunca fui porque é super caro e super engraçado, assim, tipo, você não quer ir. Mas muitos turistas vão. É mesmo? Uau, como chama? Tipo Santa Claus Park, eu acho. Mas... Santa Claus Park. Sério. Mas o nome dele em finlandês é outro, né? Você falou outro dia. Joulupukki. Joulupukki muito. Olha, mas esse nome é muito mais legal. Papai Noel. Parece que mó loucão com esse nome. Literalmente significa, tipo, o que que é goat? Em Portugal. Bode. Cabra. Bode. Cabra do Natal. Cabra do Natal. Yolobuti. Mas Santa ele é um Claus. Homem. É um homem, sim, mas é um nome chama significa bode do Natal? Parece coisa de capeta isso. É, né? Mas ele é cristão. Vem por e você. As renas que comiam amanitas muscárias? E as renas? As renas. Bom, claro. Tem também. Lá tem rena? Tem rena. Ah, é por e isso cogumelos. Então. Tem. As amanitas muscárias. Sabia, cara. Tem rena. Da hora, pô. Elas voam. Elas voam, claro. Só do Natal, você não conhece a história. Passa uma voada depois de comer. Conta da aurora boreal. Então, é assim. Parece como uma coisa vocês mágica. Para um brasileiro, fotos. Né? E na verdade fica ainda. Fica melhor nas fotos. Você mesmo. Não é tão verde. É? Como é? Eu vi umas. Eu acho que 3 vezes. E, bom, porque eu moro no sul, aí não acontece tão frequentemente. É no norte, né? É no norte mais. Você mora pertinho de Helsinki? Sim. Qual o nome da sua cidade? Tampere. Tampere. Um abraço, hugs do Tampere. Olha, Tampere. É a segunda maior. É a segunda maior cidade. Com 200 mil habitantes. Impressionante, não é? 210 mil habitantes. É igual o Sumaré. É, muito doido. Cidade da Paula. É igual a cidade São José, minha cidade, tem 700 mil. Nossa, então. São José. E de religião, os finlandeses são evangélicos? São lutéricos. Eles queimam igrejas. Lutéricos. Eles ouvem metal e queimam as igrejas. Não é? É death metal. Queimam. A religião lá é o metal. É, a religião é o metal. É o God of Metal. Nossa, é mesmo. São luteranos? Luteranos. Maria? Sim, mas não tem muita gente que vai pra igreja, assim, que é você frequenta. Você vai? Eu não, por exemplo. Eu já quase me separei da igreja umas vezes, mas eu não consegui. Você ainda é luterana? Você só... Ah, eu sou, sim. Olha, sou. Eu nunca pensei em você como uma protestante. Eu também não. Então, a gente estuda igreja luterana na no mas protestante aqui significa outra coisa, eu acho. É mais é assim, tudo, é muito religioso. É que aqui não tem muito luterano. Aqui tem... o protestante é o evangélico pentecostal. Então, é outra coisa. E os neopentecostais. É. Essa galera aí. Olha que curiosidade. A Finlândia só tem 10 dias de feriado. Por isso que contando lá vai pra frente. Ano isso. Novo, sexta-feira santa, segunda-feira de Páscoa, uh-huh. O Natal. Daí, dia 6 de janeiro é Epifania. Epifania, nossa. Puta dia. Dia 1º de maio é o dia do trabalho também. Dia 23 de junho é noite do solstício de verão. O que significa esse feriado? Noite? É o Halloween, não é? Ah, mas esse é tipo São João, que eu falei. Quando vocês têm festa junina que vem do São João, não é? Sim. Então, é essa festa. Ah, não, que legal. Porque não tem um dia exato, eu acho... Uhum. Vai variando conforme vai variando, o ano, né? Sim. Daí tem o dia da independência, o dia do Alexis Kivi. Você sabe quem é esse cara? Sim, é o escritor nacional, como é que... De metal? Não, não. De literatura. Ah. Caraca, que é, foi o cara que escreveu a primeira obra significante na língua finlandesa. Olha que é os Sete Irmãos, né? É mesmo, você já leu? Eu deveria ter lido, mas eu não li. Tomara que o professor não escute esse podcast. Não, não. Dom Casmurro, eu só li o resumo. O dia do Santo Estevão, que é no dia seguinte do Natal. Que ressaca, isso... Natalina. É, talvez é um santo, sim, não sei. É o santo da ressaca, né? É, santo da digestão. Mas luterano não tem santo, né? Falando nisso. Não, ele é importante. Ele baniu o santo, não foi um negócio assim? É. Não, mas os feriados vêm disso. Iconoclastas. Né? Meu, mas só 10 feriados por ano? Eu nunca pensei nisso. Eu acho que tem uns dias. Ah, mas quando não neva, rolou, não tem mas... aula. Como assim? Não, quando neva não, mas você tem algum limite de, tipo, quando tá menos 40 graus, cancela a escola? Porque eu sei que menos 40, sim. Em uns lugares do Canadá é assim, né? Quando em Toronto, em Barrie... Menos 40 pra baixo, você não vai pra aula. Na Finlândia não chega muito a menos 40. Ah, é? Não, muito, só no norte. No norte, é verdade. E aí tem esses carros que levam as crianças pra escola e aí não fica no frio, né? Claro. É... Falando em carros, transporte, o que vocês usam mais lá? Bike? Eu uso bike. É outro país, é muito civilizado. Você se arriscou nesta cidade de São Paulo? Não, não, não, né? Louco. Não. Na Paulista desvarada. Não quero arriscar a minha vida, assim. Muita bicicleta. Eu já vim pra cá. Desculpa. Foi mal. Tuxê! Já, grandes aventuras. Já teve que convencer a família inteira antes de vir. Você, como mulher, você sentiu uma diferença, sim, no jeito que os homens tratam? Claro. Como foi isso? Eu não gosto disso. É? Sim, eu acho que aqui dá pra ver a diferença entre mulher e homem na sociedade, assim. Mas, bom, não sei o que falar sobre isso. Mas você sente um assédio? Assédio não entendo. Que os homens faltam, às vezes, com respeito. Você acha que... Sim, ou também que existe respeito por parte das... Por exemplo... Tem casos. Mas que os homens às vezes têm um respeito por causa desse pensamento tradicional, que pra mim então é um respeito fake, que vem tipo do pensamento que o homem tem que respeitar desse jeito mulher. Aí fica tipo, mulher não fica pessoa, é só uma mulher. Isso aí não acho legal. Claro que acontece lá também, lá na Finlândia, mas aqui eu acho que dá pra perceber um pouco mais. É, eu vi um clipe de rap que era meio, né? As minas de biquíni, era sim, meio sexistão. Mas ela quer fazer isso. Isso não é... Bom, tá bom. Só que lá tá fazendo ao contrário, né? Ela é contra a cultura, né? Legal, interessante. Fazer umas perguntas culturais, assim, de entrando em música também, agora que você falou do clipe do rap. Que influências maiores musicais vocês têm lá? Bom, música americana. Metal! Mas pop americano. Heavy metal. Heavy metal que vem de lá. Mas tipo, o reggaeton chega lá, música brasileira chega lá. Música brasileira nunca. Não. Reggaeton meio que chega, sim. Se tá. Você... Música brasileira. Olha, reggaeton chega. Nem Garota de Ipanema? É, só é o seu. Essa, não. Linda, bom, sim, tem uma versão finlandesa. Mas no restaurante. Natalina dela. O funk, o sertanejo. Funk e sertanejo não. Que pena. Que pena. Eu acho que muita você. Pena. E você pode agora ter a oportunidade de instaurar isso lá, né? Eu já estou fazendo a lista pra minha festa de volta pra mostrar pros meus amigos. Vamos, bebê, que legal. Exato. Manda a lista aí pra gente. O campo pro alto, vamos, bebê. Vai ser isso. Vamos. Nem rever. Amiga, muito top. Lá vocês têm muitos estrangeiros que moram na Finlândia, tipo, pra fazer intercâmbio, e lá vocês têm também muito. muita abertura para fazer intercâmbio em outros países? Como que é essa troca de... Intercambista tem. A Finlândia aceita? Ela aceita a gente? Como tem... Não sei, ela não gosta muito de ter pessoas... Não muito. Imigrantes. É, não muitos imigrantes. Muito não muitos imigrantes. Isso, é... Eu acho que agora está mudando agora. Posso voltar com você? Pode. Eu arranjo um emprego? Pode. Tá chegando o Sírio lá, será agora? O pessoal fugindo da Síria? Tá chegando. Seus pais estão sabendo? Sim. Da hora, trata eles bem, cuidado. Mas como que foi isso aí de você vir pro Brasil? Assim, porque minha curiosidade é, você na Finlândia veio parar no Brasil. Isso pra mim são duas coisas bem distantes, assim. Como que... A escola, a faculdade que você tava te deu abertura e conhecimento e apoio, sei lá, pra... É, esse intercâmbio que eu estou fazendo é um intercâmbio que eu vou pra cá e aí vai um brasileiro pra Finlândia. É, ah, assim, é uma troca. É uma troca. E que legal. É isso. Isso pros pais estão são longe. Dois pra lá. Sim. Por exemplo. Dois pra... Mas, tipo assim, o intercambista não vai ficar na casa dos seus pais. Não. Tá. Bom, tem isso também, mas no ensino médio. Mas é uma troca de escola? Tipo, você veio pra USP e o cara que tava na USP vai foi pra sua faculdade? Sim, é isso. Ah, é entre isso. Faculdade? Entre faculdade. Ah, sim, a faculdade tem que fazer isso. E, por exemplo, este ano é o primeiro ano quando tem intercambista da minha faculdade pra USP. Já tinha antes. Olha, da... Foi o de primeiro? Mas, é, a Emma e eu foram... Escolhida. Formadoras de tendência, de opinião. Você viu que resposta? A primeira a levar Fernandes. O funk, a primeira pessoa. E nós aqui, meros mortais, brasileira, inaugurando a recepção do programa de intercâmbio finlandês. E a USP, hein? Que te parece? Uma universidade. Quais são as diferenças com a universidade da Finlândia? Eu acho que a maior diferença é tipo o alto. Como é que parece a universidade? O campus, assim. É, o campus. A pintura. É, também. Os greves que tem. A USP tá cada ano mais pobre. Os greves que tem. Tudo isso. E como você vê os grafites? Não, mas em questão educação, assim. Ah, eu amo. Eu amo o contraste aqui em São Paulo. Que tem coisa assim, grafite e tem um prédio total de vidro, assim. Diversidade, né? Sim. Que não tem pra ver lá. A arquitetura aqui é bem diferente. Sim, é bem diferente digo... e bem diverso. É, bem diverso. Sim. Mas lá é tipo tudo meio que parecido? É, eu acho que... Bom, comparando com o Brasil, sim. Totalmente. É, porque lá deve ter tido planejamento, né? Comparando com o Brasil, sim. É, sim. Eu acho que lá não aconteceram as coisas todas. Foram planejadas, sim. É que também tiveram menos influências também, né? Exato, aqui, porque cada sim. bairro aqui é um país diferente, né? Sim, lá não sim. deve ter acontecido tanto sim, isso. É isso, é isso. Quantos anos tem a Finlândia? Tem... Vai ter... Não, vai ter 100 anos daqui a uns 2 anos, eu acho. Sim. Como da país, sim, independente. Uhum. Independente da Rússia, né? Vale lembrar. Sim, da Rússia. Vocês odeiam os russos? Como que é? Mais ou menos. É um pouco complicado. Odeia, sim. Vocês não, falam. Não, mas é. Eu fui. Ah, é. Acorda xingando os russos. Mas não. É estraga. Tinha um filme muito robô, mas era russo. É. Não, eu senti um rancor mesmo. Tem muito preconceito. Preconceito do quê? Preconceito dos russos. É tipo feios. Brasileiro e argentino, paulista e carioca? É pior. Acho que é. É pior. É pior. Não, acho que é pior. É. Porque é tipo, tem razões assim, chinês bem fortes. É. Bom, mas agora eu prefiro não falar da Rússia, porque é o Putin que ouve tudo. É, fala 5 segundos do Putin aí. Não. Putão! Putão! Eu adoro as fotos dele. Com o urso. Olha, e com. Tá coisa. Tem urso na Finlândia? Tem. É perigoso, assim? Tem tipo, claro cuidado que é urso? Perigoso. Não, mas eu digo na cidade. Só na cidade não tem. Normalmente tipo assim, não tem, mas às vezes, por exemplo, fecham escolas porque é visto um urso pertinho urso. Da escola. Olha, que você já viu urso então? Eu não vi. Urso e de onde vivo, vem não? O mito que os ursos comem mel? Por favor. Não sei. Minha dúvida é essa. Eu também quero saber. Por quê? Não sei. Papai Noel. Do Winnie the Pooh. É. Gente, sabia que Winnie the Pooh é uma mulher, não é um homem? É isso. Fala uma grande revelação bombástica. Meu, é muito mas estranho. Cadê? Eu li Tirem isso, mas não li a respeito. Eu só li, tipo, o título. Tirem as crianças Tirem da sala. O mundo tá muito e aí, como legal, provaram gente. Que o Poo era mulher? A autora, a autora. Olha, que legal. Falou. Que compartilhou com o mundo essa notícia. Olha, gente, sabia. Winnie é o nome de mulher, vocês estão viajando. É. A autora falou isso. Mas, né, vamos mas concordar que pensou? Ele tinha uma carinha não, de homem, é. Não é? Parece acho que isso é polêmica porque devia estar com visualizações muito baixas sim. Lá. No... Pra mim, o Winnie sempre foi muito lesado, assim, eu gostava do Tigre. Foi o mais? O que você acha das catástrofes ambientais brasileiras? Por exemplo, Mariana. É o que eu acho. Ah, a gente tava discutindo isso essa semana. Sim, né? Sim. É só pra contextualizar, eu cheguei em casa e a Sally tava chorando. Perguntei, você tava chorando por causa de Mariana, por causa do barro? Ela falou, não, por causa da tragédia da França. Aí já começou aquela treta, direita e esquerda aqui, que é... Não, tô brincando. Mas você tava chorando por causa da tragédia da França? Tá tendo... Fiquei muito mal. É. Fiquei triste. Sim. O Brasil tá tendo uma falsa polarização entre quem chorou mais pela França e quem chorou mais pela tragédia aqui do barro. Mas não é uma falsa polarização. A gente tem que ficar triste pelas duas coisas. É que aqui no Brasil tem muita morte por arma de fogo. Então um atentado desse de metralhar todo mundo, acho que não choca aqui tanto quanto chocolate, sim. Entendeu? Sim. É, lá choca. Sim. Acho que por isso que você tipo, não tá... arma não é nada você entra normal, na né? Favela é. E não é nada com... Tipo, é bem maior do que um atentadozinho é. Na França, se num barzinho. Se morre alguma criança na favela, você fala, mas ele estava envolvido de alguma maneira. Tem até um programa que passa às 11 horas da tarde, assim, 11 ou 1, não sei o horário, não sei o nome do programa, em TV Nacional, que é a respeito de assim, tragédia. Não é o de polícia, realmente são assassinatos, cara. Foca em mim! Não, é tanto que eu lembro a abertura que... do programa são pessoas mortas no chão, tem uma mulher esfaqueando um cara ou vice-versa, tem um policial atirando em alguém. É a abertura do programa. Quando a Sally chegou aqui, almoço, ela assistia uns programas cara. Assim de. Dos policiais, eu dos policiais e tipo, sei lá, meu, até chegou a ver um da Atena da Vida, porque é um universo muito é novo, né, pra você, aqui, tipo, que... É uma coisa que nem imaginar, é. Não dá pra imaginar. Não dá pra imaginar, né? Eu não imagino. Lá, eles têm arma de fogo? Ah, eu contei essa história, né? Eles têm arma, sim, mas lá, tipo você pais. Ensina as crianças essa frase. É. O policial é amigo. Ah, sério, que é sério, louco. Gente. É sério. Que legal. Porque lá eles são amigos. Porque lá são. Eles são tipo um pai, assim, o policial. Que é... Sabe quando você faz um negócio, a criança faz uma coisa errada, aí o pai não vai, tipo. Descer o cacete. O pai vai falar, você fez uma coisa errada por causa disso, não pode agora, por causa disso. Joga isso fora. Ou bota no lugar. E se fizer de novo, você vai estar encrencado. E não vai, tipo, encrencar a criança de prima. Desculpa. Tipo assim, eles não querem te prejudicar. Eles querem que eles você seja um ser humano melhor. É isso, sim. Eles só te lembram como você tem que fazer. Você sabe. Sim, eu acho lá que as é crianças muito gritam, isso. Policial é amigo. Aqui a gente grita, polícia, para, fascista, quem precisa? Vai tomar no cu. Não, mas exato. Mas, eu percebi aqui. Como que é essa relação das pessoas fazerem coisas cada erradas? Um. Tipo assim, os jovens são cada rebeldes, eles fazem muitos vandalismos ou eles não fazem Raquel? Tanto porque eles têm medo da polícia? Porque tem uma fiscalização ou forte, respeitam. Assim. Tem rebeldes, claro. Devem ter muitos rebeldes ainda, né? Sim, metaleiros. Tem. Metal! É difícil dizer, eu acho que os adolescentes são adolescentes em todo sim. Lugar, assim. Tem rebeldes, tem os que não são também. Mas tipo assim, a gente faz coisa errada todos os dias aqui, né? Você verdade. Já pode ver você. Um pouco. Eu também faço. Eu só trabalho. Eu não atravesso na faixa. Ora. Não, mas em sério, lá você pode ter multa por causa disso, por fazer é. Isso. Eu vi uma matéria sobre isso. Aqui você toma multa? Não. Nos países do primeiro mundo. Os Estados Unidos inventou essa lei. Ô, gente, mas só pra gente voltar ao que a gente tava falando, né? Do atentado da França, de Mariana, não sei o quê. Eu acho que o que tá mais rolando, assim, no meu ponto de vista, é os brasileiros putos, indignados com a manipulação da mídia de colocar tudo que tá fora do Brasil como mais importante do que acontece aqui. É. E, consequentemente, ir mascarando cada vez mais as coisas que acontecem aqui e que não tem consequência e que, portanto, não significam e não tem peso. Com certeza, com certeza. Até por muitas vezes, interesses escusos. A própria Globo, ela é acionista na Samarco. É. O grupo Rede Globo é dono de... Não, acho que eu vi, era 20% da Samarco, a dona da barragem que explodiu. Então, não, assim... Não é. Ou seja, se vai cair um, tem muitos responsáveis por trás. Então, é melhor... A mídia começa... Ela tem uma... A mídia trata tudo que é de fora diferente do que é daqui, sabe? Uhum. É diferente. Aqui ela filtra de um jeito diferente, o que lá de fora tem mais crítica honesta. É, porque depois disso a gente vai falar do futebol novamente, gente. E a festa e a cerveja. Ô, louco, meu! 7h35! E é o do desastre de Mariana, morreram 3 pessoas. No próximo programa você vai ver como fazer mousse de limão. Como, né, Maria Braga? Ó, um beijo a Salmiak e a todos que tomam e comem Salmiak. Comem, né? Não tomam. Nossa, a bala de petróleo. O Salmiak é uma bala que é realmente salgada. Ela é vendida como uma bala de sal. É engraçado, né? É um doce salgado. Então, não é um doce, né? É um confeito salgado, né? Dá uma aqui, eu vou comer uma e narrando que eu sei. E daí... E enquanto você come essa ela, ela é mais comum na Suécia, na Finlândia e na Noruega. Uhum. E daí as pessoas falam que o gosto, né, é de costume. Mas tem outras pessoas que falam que as crianças desses países já têm uma afeição natural a sabores distintos. Olha que interessante. Olha só. Você já experimentou jaca? Jaca é um sabor distinto, único e é... É similar ao Samyak, eu acho. Tem aquelas jaca? Duas... Jaca? Oh. Quando você jaca é super boca. Doce, jaca não tem... Não. Mas não similar de sabor. Ah, tá. De reação. Deixa eu tentar explicar esse sabor aqui. Eu tô com uma bala dessa na mão. Samyak, ela é preta, ela parece... Gelatinosa. Petroplástico. Gelatinosa. Eu tô comendo. No que você põe na boca, ela agride. Ela parece um sal que não é salgado. E ela tem um fundo de alcaçuz, né? Que hora... fica aquele dilema, gosto ou não gosto? É, gosto ou não gosto? Porque a consistência é de balinha de gelatina. E varia muito. Mas gosto, vai abrindo um sabor... Não é salgado, doce, não é salgado. Amargo. Não é doce. Não é azedo. Parece que é uma coisa errada, é uma coisa errada. É um plástico, parece que tá machucando isopor e dando um gosto esquisito que não tá certo. Kisses to Salmiak Factory. E aí você morde, aí vem mais sal que não é salgado. Você é punido. É, diz que tem cloreto de amônio. É, eu sinto gosto de amônio. Então, às vezes parece sal por causa de cloreto, não sei. E, gente, tem uma coisa que os finlandeses gostam de fazer, que é colocar várias dessas balas dentro de uma garrafa de vodka, deixar o negócio curtir pra dar sabor pra vodka. Sally, por favor, conta melhor pra gente essa cultura. Aí você engole dentro de jogo. Isso que você já contou, é simples, né? É simples, né? Queria fazer uma graça, mas é preto no branco, né? Isso aí, cara. É que a gente já experimentou essa bala, mas pra os que tiverem oportunidade, vai fundo, vocês vão entender. É muito ruim. Nossa. Ah, eu gosto. Eu sou o único. Mas também. Você é o único, porque eu também não gosto. A única experiência que eu tenho com isso são ursinhos bêbados. Quando a gente pegava os ursinhos gelatinosos e Era bom. Só que a gente comia os ursinhos bêbados. Sim, os ursinhos são doces, são coloridos. É mais diferente. Divertido. Festa de urso, né? E conta pra mim uma das coisas que eu sou mais apaixonada da Finlândia, que é a vodka de menta. Que a gente tem uma garrafa aqui ainda. Opa! Aqui ainda! Tem! Mint vodka! É um licor de frescor. Uma que coisa não louca. Parece vodka. Não, né? Parece vodka. Parece só menta, você só toma... Aí. Tá tomando a folha. É perfeito você tomar antes de ir pra balada, porque aí fica um gosto fresco um na boca. Guardar um beijo. Vocês bebem muito lá? Vocês ficam muito bêbados? É, a cultura é diferente daqui. Como que é? Como diferente? Ah, bom, eu já... Sim. Aqui os brasileiros bebem pra socializar, não é? Uhum. Lá a gente também bebe pra socializar, só que a gente é bem mais tímida e tem que beber muito mais. É. Aí passa. Pra quebrar o gelo, tem muito gelo. Sim, eu acho que tá. É, exato. Tem muito gelo demais. Tem que beber mais. Mas lá e acaba com todo mundo vomitando, assim? Não, a gente se acostuma, né? Mais também, né? É, aguenta. Aqui a gente as baladas acabam cedo lá? Carrega uma garrafa às 3:30. 3:30 acende a luz. Sim. Pode crer. É a lei. E depois é a lei. É a regra. E tem after? Às vezes, bem pouco. Não sei, mas são tipo aqueles after underground que ninguém fica sabendo. Eu nunca achei, mas eu sou... Vocês já sabem que eu sou boazinha. Uhum. Então. Deve ter na casa dos brasileiros. Então, lá exato. Tem muito brasileiro lá? Em Helsinki tem bastante, eu ouvi falar. Não, mas conheço. Você não conhece. Eu vou conhecer. É brasileiro. Ah, com certeza. Tá em todo lugar. Bota na sua. Aposto que você vai voltar lá caçando os brasileiros. Você já viu que é. Ah, fácil, você deve encontrar no Facebook brasileiros na Finlândia. Nossa amiga Bárbara, quando ela está na Irlanda, falou que não existe possibilidade de comprar bebida alcoólica após as 4 horas da manhã, que existe apenas um disco que entrega brasileiro. É, a nossa amiga tá lá e falou que todos os responsáveis da farra são os brasileiros. Olha só, cara. Não, com certeza. Mas espera, você experimentou a jaca? Que a gente saiu do assunto, mas não, eu tô curioso. Eu não lembro. Eu talvez já tenha experimentado mas eu não lembro. Ó, agora final do ano, época de jaca. Uhum. E eu vou conseguir uma pra você. Ótimo. Quero ver a sua reação. Tá, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz com todos vocês. Ai, tem um querido que vende aqui já, que eu sei onde é. É? É, ótimo. Bem perto. Vende sucos incríveis e jaca. Plano. Nossa, jaca é bom. Sally, o que é a vida? A vida é boa. Sally, o que é a vida? A vida é... aprender coisas novas. Legal. Ó, o que a gente tava falando, expectativa de vida lá na Finlândia é 81 anos. No Brasil tá em 76. Uhum. Nossa, vocês têm 5,4 milhões de habitantes. É. E 6,2 milhões de visitantes por ano. Não subia. Uau, aonde eles ficam hospedados? Não, são russos que vêm de carro e tem fazem bagunça, né? Tem muitos russos que vêm, sim. Tem muito, tem uma agência grande do turismo lá? Acho que não. Tem agências assim, sim, mas não sei. Deve ser, a maioria deve ser russos, verdade, Vitor, que você falou. É, e muitos, muitos que vão pro norte também, que é Laponia, que é famosa, meio famosa, não sei. É, o Papai Noel deve estar muito bem na fita, porque a Finlândia tem 230 mil renas. É, imagina. Nossa. Comparado com 180 mil ilhas. Ilhas? Ilhas, que também, com certeza, devem estar vinculadas de alguma maneira com a produção do Papai Noel, né? Ilhas, nossa, você está falando? Não. Ilhas. Não, porque no norte não tem ilha. Tem ilhas. No sul só. E Papai tá Noel fica no norte. Ah, então. No norte. Mas por isso que ele tem as renas. Porque a produção tá também dividida com as ilhas escondidas lá no sul. E as renas fazem todo o transporte, porque afinal são 230 mil, né? Deve a gente tá bem, é número renda de renas. Que comem. Tá, que elas comem mesmo, Cora? Qual o nome? Manita muscalha. Manita muscalha. Quer o quê? Um cogumelo? Cogumelo. Isso. Ah, top. Putz, ainda não perguntamos isso. Que absurdo. Qual que é a comida típica da Finlândia? Ai, essa pergunta que eu odeio. Porque não é tão fácil falar da comida finlandesa. Porque o brasileiro sabe muito da comida brasileira e fica falando, tipo, uma meia hora facilmente. É, aí meia hora, né? Eu fico pensando uma meia hora e aí eu falo, bom, a gente come salmão. A comida brasileira típica é esfirra. Mas não foi essa a pergunta. É, então, o pastel careliano, se chama assim mesmo? Você deve acha? Ser. Deve ser, né? Eu não sei o que é. É um pastelzinho, assim, que tem um formato, se vocês veem a foto... Vocês vão lembrar de alguma coisa que não é comida, ou pode é ser comida. É uma concha, um fóssil. Busquem no Google aí, qual bom, o nome de novo? Pastel careliano. Careliano, é. Sim. Então, tem uma... Ai, eu não sei explicar. Mas ele é doce e salgado? É salgado. Tem recheio. E a massa aí, que fica aí dentro, que você vê na imagem. Uh-huh. Então, esse é arroz, tipo um... Porridge de arroz. Arroz? Uh-huh. Porridge é mingau. Olha. Então, é massa de... A massa é feita do quê? A massa é massa, não sei. E o recheio é um tipo um mingau de arroz? Exato. Isso. Olha. Tudo é feito no forno. Doce ou salgado? Salgado. Salgado. Normalmente você coloca uma manteiga misturada com ovo. Não. É, né? Sim, sim. Sua mãe é vai trazer bom. Pra gente? Posso pedir. Legal. Não sei se dá legal. Pra... É, posso pedir. Ah, o Brasil não tem regra, não. É, depende do voo... do primeiro voo que eles pegam. Se for para os Estados Unidos, aí não dá. A gente estava falando de educação, mas a gente, né, não disse os fatos que a Finlândia é o quarto país no mundo que gasta mais, que investe mais na educação por pessoa. E ela tem um professor a cada 14 alunos. Isso é absurdo, né, cara? Isso é maravilhoso. Na sua sala? Normalmente uns 20 alunos. Assim, normalmente 20 alunos por sala. Legal, hein? Aqui a maioria dos colégios acho que são 50 alunos por sala. Mas acho que 30, de 30 a 50. Os públicos estão aproximando 50. Que não. Não dá. Mas é aqui, se eu entendi certo, é um pouco difícil até viver com o salário da professora. Sim, sim. Lá que, então. A rede municipal aqui do Haddad está com um salário melhor atualmente. Conseguiram reajuste. A rede estadual não. A rede privada, né? Eu não sei dados de proporção. Na saúde, 25% da população tem saúde privada. Na educação, não sei qual porcentagem. Mas o professor de educação privada ganha bem melhor. Ganha bem. Uhum. Se você trabalhar num colégio bom, você ganha bem. Uhum. Mas então, lá é tipo, é uma profissão bem valorizada. E tem muitas pessoas que querem ser professoras e só uma porcentagem, tipo... Como você. Quatro, por exemplo, eu. Tem, tipo, 4% dos que querem ser professoras entram na... Olha só. Uau. Então é um negócio bem... Que bom que você já tá treinando aqui, né? Professora de inglês, é professora de sueco, é professora de finlandês, agora, professora de espanhol. Isso é uma coisa que eu achei interessante. Você fez o curso equivalente a letras, né? Uhum. Você não fez finlandês. Não, não é obrigatório, não. Legal, né? E por quê? Não sei se é legal, mas o finlandês é bem difícil, né? É muito difícil. Pra nós também. É engraçado. Estudar a gramática assim profundamente é difícil. É? Estudar como letras. Sueco é mais tranquilo. É, é muito mais fácil. Espanhol, né? Você tem sueco e espanhol no Isso currículo, Isso que eu né? tenho, sim. E português tá entrando de Tá fiesta. Entrando, eu espero. Top. Muito bom, né? Engraçado. É engraçado que o número de saunas na Finlândia é quase 2 milhões. Exato. Então é uma sauna por cada. Engraçado mesmo. Imagina. Tem banheiro, sauna, toda casa. É mesmo? Ah, é comum delícia. Ter uma sauna na sua casa? É muito comum. Uau. É tipo, é um sonho que todo mundo quer ter uma sauna. É tipo aqui ter uma piscina. Exato. E muitas pessoas também têm, tipo, como é que se chama? Casa de campo? Assim, casa onde você vai de férias. De veraneio. Uhum. Na Finlândia mesmo? Ou em algum Sim, país na Finlândia. Lá? Aí sempre tem, olha, perto de um lago e tem uma sauna também. Então, por isso que tem tantas cada pessoa saunas. Tem várias saunas. É. Da hora. Eu vi um dado esses dias de quantas piscinas tem no Brasil. Acho que é... 500 mil é bastante. É, assim. É muito também. Porque tá vindo a temporada de dengue, né? E a piscina, você ficar uma semana sem pôr cloro, já começa a dar mosquito. É uma grande preocupação. Ai, a dengue, Brasil. Aí, né? Lá não tem, né? Lá não tem mosquito? Tem mosquito, tem, mas não tem doença que é o mosquito. Mas ele voa? Mas compara com o nosso. Foca em mim! Foca em mim! Sally, defina um conceito. Ordem e progresso. Ordem e progresso. É Brasil! É o Brasil! É o Brasil, né? É o Brasil, é o Brasil. Progresso, muito favorável. Favorável? Muito. Tranquilo? Muito, às vezes tranquilo. Às vezes tranquilo. Mais favorável do que tranquilo. Muitas vezes tranquilo. É mais favorável. Vamos fazer o pinga-fogo tradicional? A gente vai falando palavras pra ela e ela responde com a primeira coisa que vem na cabeça. Acho que tá bom? Pode ser em finlandês. Sabe? Okay. Música. Eu ia falar Nightwish. Que chato! Que chato! Nightwish metal! Foi por causa de você. Foi por você. Forevermore. Eu preciso lembrar disso, pelo amor de Deus. Sally, feijão. Papo. Foi finlandês. Ok. Don't stop believing. Achei que essa ia ser a resposta da música, não, cara. Vamos cantar isso no karaokê, gravar, claro, e a gente põe no podcast. Sim, a gente pode anexar. Favorável. Além do Mika Boogie, com certeza. Mika Boogie! Pra quem não conhece, Mika... Por favor, Mika Boogie... Tem muito mais U e I. Você ficou no Raja. Eu não tô entendendo aí. Davi, por que que finlandês parece tanto japonês? Não sei, gente. Mas, não, eu descobri que talvez seja por causa do R ser similar com o R do japonês. É, que é mais R assim. Maruki. Ah, então. E também dos ki, não? Kiroki. E tem muito vogal. Em japonês também tem muito. Karukirikura. É, sílaba. Curto assim e tem muito vogal. Curta. É? Ah, eu vocês pensei. Curta. Curta. A posição sonora, assim, eu achei até parecido com o brasileiro. Só que vocês não falam muito pra fora. Falam um pouco meio dentro da boca. É uma, assim. Uma coisa bem difícil palavras pra mim. Suspirando. Pode ser. Eu achei um pouco. Sali, você poderia conceder uma palhinha do como é o alfabeto em finlandês pra gente? Claro, mas o alfabeto mesmo? É. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, U, Z, O, A, U. Isso. Zita, O, A, U? E acaba com U? Z, O, A, U. U. Que é o Y. Vocês têm quantas letras, então? Quantas letras são? Não, 50 não, 26. O quê? Nossa, 26. Não, o nosso acaba com Z, meu Deus. Quantos? Então, a gente tem um pouco mais. É um pouco mais. Eu, sei que temos mais vogais que vocês, mas não lembro. Porque tem o A e o A. É. Teve uma estrofe inteira mais aí. Ah, bom. Tem uns. Sali, cortamos seu pinga-fogo, né? Agora tinha falado... Perigo. Agora tinha falado... Danete. Não entendi. Danete. Danone. Ai, Danone. Ai, é. Carnaval. Alegria. Beijo na boca. Alegria. Junto. Limites. Carnaval, beijo na boca. Limites. Não existe aqui. Chuva! Tropical. Raquel Fernandes. Amor. Ah, que homenagem linda. Oi? Malandragem. Isso. Malandragem. É... Malandro. Não entendi. Por que não entendi? É uma palavra que designa a smart guy that takes advantage. É um malandro. Malandro. The typical Brazilian. Não, é o cara que aplica o jeitinho brasileiro. Então, eu não falo brasileiro. Ah, não sei se pode se chamar de jeitinho brasileiro, hein? Mas. Falo latino, né? Ó, malandro na praça outra vez. Qual a música brasileira. Putz, não, tem algumas, né? Mas... Tem várias. Que marcaram 2015. Então, eu cheguei e foi. Baby, tô de nada, combina com você. Eu fiquei até cantando essa música antes de saber a letra. A Raquel ficou rindo muito de mim quando eu, tipo, mas saí do quarto. Foi uma risada de amor. Sim, eu percebi, sim. É, e que mais? Daí acabou o carnaval no meio de março. É, abril, não. Abril, né? Top, saudades. Aí chegou, não lembro as músicas do abril, assim, mas depois chegou o Fuego que arde tu piel. Não, soy el fuego que arde tu piel. Ah, não. Ah, é. Isso. Que mais? Ah, o Vamos Beber, né? É agora. Agora, né? E antes disso, tem outro apelido. Tá tranquilo. Isso. Que também, é, né? Daquele acessório maravilhoso. É. E o que ela quer também. O que ela quer? Ela quer sal, sal. Gente, porque a pressão ela tá quer baixa. Pau, né, cara? Ela quer sal. Sal. Ela você não aprendeu essa versão? Não. Como era essa versão? Sali quer. Sal. Sal. A Sali quer sal. É o pré-sal. É o pré-sal. É isso. Sim. Que farra. Requebra, uma música também. Requebra, requebra, é. Requebra, sim. Ai, você tem uma lista de axé maravilhosa, né, Vitor? Sim, sim. Baby doll de nylon combina com você. Baby doll de nylon combina com você. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Baby doll de nylon combina com você. Baby doll de nylon combina com você. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Feliz quem pode ver, feliz quem pode ter. Para a visão e o tato, contato e o prazer. Seu corpo dourado nesse transparecer, além de todo nylon. Que? Você, você, você. Baby doll de nylon. Second half of our show. Decidimos mudar para o inglês. Now this is the international half of the podcast. Yes. Well, we are here for Sally's, Sally's Finnish friends. Hey, everybody. Finnish. That's how you say it in English. Finnish. Finnish. With double N. Yes. Right. Finnish. Metal Finnish guys. Well, we were hearing from Finland, from Sally, and making a summary of her year in, here in Brazil. And now we agreed to speak a little bit in English for her friends and family to learn a bit about her that only we know. This is going to be interesting. This is Brazilian Sally. This is another version. Yeah. Ooh, this is the Brazilian yes. version, right? Ooh, first of all, I'm Brazilian of is Sally is half Brazilian from the start. She was the most completely Brazilian Finnish person I've ever seen. How and many I've met you have seen? Thousands. Thousands. Because we're so count. Many. Yes. Uh-huh. I have lots of metal Finnish friends. They're all... I have about... Friends. I've met around 10, mm-hmm. 12 mm-hmm. Finnish. Whoa. And Sally is Brazilian. That's a lot. It's a fact. Brazilian. I take that as a... No, as that, a let me, completely compliment. Let me explain. Sally is a... warm-hearted. Aww. She's sweet. She smiles with the eyes. The things. That's why I'm going to be I so rarely wrinkled. Saw. No, that's no. good. That's good. But that's a good wrinkle. Yes. It's not wrinkled. This is that's mine. True. You're going to be the cutest she grandma. She quickly got to like hugging and saying hello with kisses. Unlike. It's beautiful because in Sally I feel pure love, and I didn't imagine Finland had love like that. Uh-huh. Not I that knew they didn't, you didn't. Not that they didn't have love, but in this form, and yes. It's beautiful. You've taught me a lot of about being honest with your feelings and what's in your mind, because you're not very polite. As in keeping it to yourself, like we do. Well, like we have a culture here yeah. that we suck it up. We yes, take our right. feelings we with us and we never complain and... unless you're really pissed. But Sally kind of showed us a way that... Or that you more clearly state what you're feeling yeah. right in the moment. Or when people ask you like, oh, how are you? Like, oh, hello, how are you doing? Oh, it's okay. You don't. Yeah, we always answer the same. We it's never okay. answer the yeah, the truth. Only when people like really have a conversation that go into it. And that's really nice for us, I think, because we have to be more... honest. Yeah, and more with integrated. Yourself, right? Yes. Others. It's another heart open. I'd like to thank you for going with us to so many parties. You were interesting us in so many things. I lost count of how many women came to talk to us because we had a forum. you're a girl magnet. Where is your Look at the advantages that's you're taking good. From that. Yeah, totally. Like, he only tells that to me now. No, I could have been true. Better even if yeah, he told yeah, yeah. me before. But he talk, didn't talk want to use strangers. You. Talk to strangers. Oh, let's talk to strangers, yeah. It's true. Stranger. So, we told Sally that she is responsible for bringing Carnival to Finland. So, you have to give us the feedback baby, by February. How was your Carnival? Yes. Because you have to live that with us a little bit. I have to. Send nudes. Because, because my original plan was to block every Brazilian person from my Facebook. Levelous player. No, listen to the story. Okay. During the carnival. Try. So that I wouldn't. So for feel, 3 months. So exactly like the whole spring. For 3 months. So that I won't be sad. I know. Or we could all share everything. Playlists. Moments. I would say we could all update our Skypes on the cell phone and live the whole carnival. Yeah, we should. With the we Skype totally on. Cool. So Skype. I have one of those masks, you know, like carnival which masks. Oh yeah. I have in Finland also. Yeah, oh. So to start to leave it as the first model, so you can. You really, have you to can go make to 25 de março uh-huh. and buy a bunch of shit. No. You can do that. I yes. have to do that. Yeah. Oh, go with that. You. I wish yes. you go carnival party. Vamos ela. 25 de março. Imagine carnival on a sauna, guys. Vovozela. Yeah. Sorry, Matheus. I was going to explain what's 25 de março. Oh, yeah. That it's a street. The street, correct? Yeah. That you can find several things for a very cheap price. And everything, like not everything, but A lot of random things. Exactly. Everything that is random you can find there. Yeah, yeah. And everything that you can need for useful, everything, for a party. It's a specific place for random things. Exactly. Yeah, and for a very cheap price, like very. And it's kind of shitty, but it's amazing. And you can use it for only once. Yes, exactly. And you don't want to feel sad after. Uh-huh. I bought a mullet wig. There, I love it. Pink wig. The blonde wig. The blonde one. We have lots of wigs here. I personally was really surprised to see you guys, you and Emma, singing rap. It was amazing. I wasn't expecting that. I was really frustrated when I learned you didn't sing metal. Yeah, I know. I'm so sorry for but that. I was really amazed to see you sing rap. I mean, Mika Boogie, Mika Boogie, Rakatiga Baraketagatara. It's crazy. It's a very good song. I know, right? Nice. It's a classic. A classic. Yeah. Victor was really moved by but this. But he really was. Like, he talks about it every day. Exactly. He keeps on talking about it. It was one night with John, and we were comparing a Finnish and Brazilian song. It was a morning after a club. Yes, yeah. We were showing some Brazilian songs on what the TV. What did you show? Racionais. You showed some rap, I think. Some rap. Like those dances. Brasil Pandeiro, umas coisas brasileiras, assim. Some Brazilian things. E aí like eles that. Metem Mika Boogie. English. They just throw Mika Boogie and we you were just, like, why? You were. It's amazing, man. Yeah. Cool. It's cool. I want more. Were you afraid at all to like have a Finnish person living here? No, that's a good question. No, but seriously, that is because I was exactly. I knew. No, you I were. Heard you were incapable of lying and incapable of doing harm. And doing harm. You were very polite. I mean, where did you hear that? From Finnish data. Victor is the data guy. From your thousands of Finnish friends, their levels of politeness are too high. Wow. So I was very comfortable. And it is true, yes. Right? The real frustration was the lack of heavy metal. Lack of heavy metal. It's fine. The lack of heavy metal. It's not all of them, right? That carry it. Well, first of all, I was really scared of what you were gonna think of us. Like stepping into this house and we're living together and spending every day and every, you know. And I was like, oh my God, what is she gonna think? You know, what are we, like, what are we? I don't every know. Small bit. I mean, yeah. Because I think our house and our costumes are really peculiar. They are not normal. Yes. Mm-hmm. They are not a traditional Brazilian people modern. Usually walk naked. It's ridiculous. No, we don't do that. We're polite. We're the opposite here. No. And take selfies naked. Send nudes. But and Raquel, then thinking like that, did you act it differently with the presence of a Finnish person? No, beginning. But I or just try to convenient? I just try to explain myself all the time. Mm-hmm. But then just so I continue and then I'll go back to that. Mm-hmm. Then I thought that you were gonna be like, I was afraid of how we would relate, you know, like mm-hmm, how of course. Communicate and I don't know, because I thought you would be really inside of yourself and really close to the exterior, and I don't know, like, because I think we are very warm and I thought you were gonna be very cold. Mm-hmm. Very talkative. Yeah. Yeah, exactly. I don't like the warm and cold words. Yeah. And of course, like, because I have no idea of Finnish culture, I have no idea of how your day-to-day life is. Mm-hmm. So, you know. But that was, like, lucky like for us. Routine costumes. Of course, but, like, I think everybody who goes to live in a country that is not their country, like, in a foreigner country, you should really adapt yourself to that culture. But that is, you think that because you are a very wonderful person, but... some people like just do things that are that are stronger than I don't know. And then I think we started off really nice, me and you, Sally, because yeah, we did. Like we had the couches over there and the table. It was dark and we had the lights here. Yeah, like the Christmas lights. Uh-huh, Christmas lights. They're not here anymore. And we were talking in English and then in Spanish, and then I was like, okay, I'm gonna be fine here. Like, yeah. If I can't express myself in any other, I can speak yes. Spanish. Like, yeah. I remember one of the first days she went off to the street, she came back and she said, guys, you speak really good English. Yeah, but that's serious. Okay. Like in São Paulo, no one talks English. Yeah, that's yeah right? That's it's hard fun. For people here. It's really hard. Notice other places in Brazil, they speak in Israel, Rio, they do. In Rio, they do, because it's so touristic, I think. In Rio, it's more easy. It's yeah. easier. More easy. No, it's easier to find. Yeah. It was fun. You were trying to practice Portuguese, and we kept trying to practice English. We know yeah. you. Yeah, I did. Okay. Yeah, until it was like, last month. Like 4 months, maybe, yeah, you were talking English yes. to me. And then I was so confused, because I was trying and trying and trying to speak in Portuguese, and then yes. you came and started in English, and I was like, ah! And you had Spanish also in yeah, school, right? Yeah, everything, like, oof. And you learned to be, right? I did. That's true. You were reading some old so stuff the, of Tupi. You can what? Feel the language. Tupi. In USP. There is a course. É muito chique, muito chique. English. And you very read? Fancy. No, fancy I really stuff. Can't read anything. Because she did only one semester, I don't know. Uh-huh. But there she, was, wow, but it's possible, yeah. But it was like, yeah, I not like to speak, it. Because I uh-huh. imagine that the vocals. We did practice that also, but like, yeah. The spelling is... It's I mean, different. Totally. It's different. It's more closed, guttural sounds. Yes. Uh-huh. You can say Paraty, Ubatuba, Nhotim. Chito. Chito's name. His names are all Tupi. Don't you worry. Yeah, many names here. I think Curiti, so what comes from there? Hello. Hi, Sally's friends. Hello. Sally. Oh, this is horrible, Victor. You like did. Like, you, yeah, you said it was only voice, man. Uh-huh. Whoa, we're not they prepared. See, there we were. No, you he can't resist. Close, he can't. He can't. Okay. Oh, one more. What do you What else? Oh, you're Finnish people here. You're keeping silence. Let me name some of the bands so your friends know what you I'm can. Talking about. Uh-huh, about that you know real that you... Finnish people that yes, I met can. Okay? You can. We have Children of Bodom. Uh-huh. Okay? Yes. You and what is it? Okay, uh-huh. Stradivarius. Uh-huh. Okay? Sonata Arctica. Uh-huh. Okay, Nightwish. Uh-huh. Okay? Okay. What okay. else? What else is Finnish? Okay. Finnish? Wow. Come back. The classics, man. Hey, you can more. Those are the main ones. Yeah, yes. In power metal. I like power metal. You have lots Viking of metal. Death metal. I don't and what about the Viking metal? I have not no sure idea of that. Finnish metal. But listen to some Children of Bodom. Mm-hmm. Oh, you're recommending. Yes. That's some really good Finnish music. But that music. Was actually in yeah, the man. Beginning when I got here. Like, that's I met, true. I think, during the first, 2 months, I met like 10 Brazilians who were like, yeah, I know many Finnish bands. And I was like, what's that? What? Okay, Nightwish, I understand. Yeah. Yeah, no. That's the only thing that they knew about. I didn't Finland. Realize it that they were. Yeah, but you were like, I know. You know. Yeah. But it was weird because a Brazilian for us is like, well, Pagode. Samba. Yeah, exactly. That is but samba do you know? Oh, yeah, Pagode. You see that there's way more than it's just you guys the know. Classic. I know. We don't know Pagode. No. It's almost the same. Samba. Yeah, I know now, but like but we don't know. I've never heard Bossa Nova. Bossa Nova is kind of samba too. No, but for us that's It's almost the same beat. If I heard Bossa Nova, I would think it's like kind of jazzy or something. Yeah. It is known as the Brazilian jazz outside of Brazil. Yeah, but it's kind of the same flow. Flow? With different percussion. Absolutely. I liked your absolutely. Absolutely. Absolutely. Absolutely. There are like amazingly many kinds of music here in Brazil that I'm like, wow, I'm so frustrated because I can't learn them all. I don't but know. But they are, it's incredible. It's incredible. Yeah. Because like, for example, you guys also, you don't know about those bands, those American bands that everybody knows in Finland, like, and I think maybe in Europe also, like that. But you don't need them. American. Yeah, you don't need them because you have all the music, Brazilian music here. Wow, our Brazilian music is incredible. Yeah, it is. It's a source of discovery, you know. Brazil has many things. That's so sad for me that Brazil has such a it's not a fame. Yeah, it is a thing. Yeah. That Or it's known. No, it's man. But Mutants. Like, for example. Do you know Mutants? I know. No, now. I know. I never knew. Yeah. Yeah. And it's rock, and they have neither in English. Galera, Mutants. Get to know it. Mutants. We should what? Go to rent a soccer field for us to play soccer once. Yeah, you can do that. We have doctor. Some right here in Lapa. Should go. Or you should go. We to should a go soccer bowling game. And get drunk. But we're in Brazil. you gotta see how we play soccer. Oh well. Yeah, because you play super soccer. Oh, you never saw me playing. Oh, I saw you playing oh, many times. Oh, you know, I know playing, your baby. Game. Oh. I know your I taught, game. I taught Messi. Ah. On Skype. Dude, you're supreme good, man. You taught Messi on Skype. Do you see that spider? Yeah, she's been living there for some days now. Yeah, this is Brazil. There were some lizards when I got here. I loved them. Like in the walls. Never seen lizards. No, but it's very rare to have lizards here. It was nice. There was. It's Jim Morrison. Like geckos, right? Yes. Yeah, mutants. The lizard king. Oh, Jim Morrison. The lizard game. Hey, I want to thank you, Fing people, for salmiakki. What the fuck is salmiakki, guys? Most disgusting. What candy. The fuck? We should all eat one in film. So yeah, they have. No, no, no. Yes, we totally yes. should. No, yes. we will do that before I go. Okay, okay. Some other time. Yes. Mm-hmm. It's a great. We'll tape each one's eating, face. Yes. Tasting thing. I don't know if I can call it a candy. It's like it's sucking a toe. It's not a candy. Yes, more like that. It's more like that. No, I'm the only one that likes it. It's awesome. Yeah. It tastes like I love oil. Mint vodka. That's yeah, the shit. Yeah. I've heard mint vodka is another awesome thing. Did you taste wise. It already? No, I haven't. Okay, you will. Oh, but you you're will. Gonna. And you're never gonna forget. I've tasted the bread. What? The bread. It is very nice. Ah. Very different from our Ruesle. Bread. I like, love the chocolate. And wow. you like the chocolate. Yes. Oh yeah, the chocolate that I tasted as well. The uh-huh. one that no one liked it. Yeah, you also like that one. Yeah, I like the liquid bucket. Uh-huh. The salmiakki. Fun. Keep it on. Salmiakki. Keep it doing it. Bring it to here. We don't have such flavors here. Misax, they also talk. Misax. Misax. Sal, I'd like to say that I'll miss you. I miss you. You're so a very I'm good gonna... hearted person. Uh-huh. And we'll be waiting for you when you decide to live here. Uh-huh. Yes, because we all know no one likes we'll the be ice. Waiting for we you. Love the sun in Brazil. Okay, you came here half Brazilian already. Mm-hmm. You're more like 70% Brazilian right now. The universe is gonna bring you back, my friend. Yeah, so. Yeah. There's always a possibility. There's always a possibility. Back on you're the track. You're beautiful. Yeah, back on track. Back on the record. Back on track. Back on track. Yeah. Okay. That's kind of. Let's do some singing. Done it. Danone. Pronto pra comer. Descanso. Crema azul. Acordo. Danete de lime. Não combina com você. O Danete de Line. Posso? O Danete de Line. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau. Ela quer pau, pau, pau, pau. Ela quer pau. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau. Ela quer pau, pau, pau, pau. Ela quer pau. Tava na rua fumando baseado. Chegou a minha amiga e pediu pra dar uns tragos. Eu falei assim, vamos fazer um acordo. Dá buceta pra mim o cu e fuma o beck todo. Dá buceta pra mim o cu e fuma o beck todo. Dá buceta pra mim o cu e fuma o beck, beck, beck, beck, beck todo. Bom, então pra... Bom, então pra encerrar esse lindo Sallycast... To end up the Sallycast... O grande lema da Finlândia é... Tudo que vale a pena fazer, faça... Pera, eu vou falar de novo isso. Ah, fala de novo. O grande lema da Finlândia é... Tudo que vale a pena ser feito, faça o muito bem feito. E eu acho que você, Sally, fez... toda a sua experiência aqui, em todos os sentidos, muito bem feita, e que você continue fazendo, ser uma pessoa maravilhosa que você é. Ai, obrigada, amor. E manda muito nudes. Amor, e manda nudes. Nessa casa. Fica com muita saudade. Mas muita. Midnight train going anywhere. Soy el verbo que da acción a una buena conversación. Y cuando tú me nombras, siente ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa. Un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tchau, Salita. Sagrado mantra. Tudo de bom, muito sucesso e volte sempre. Que te baja la presión. Y siempre que te sube tiembla.